dia, tudo sem ter medo. Não foi nada demais. Ficou tarde, eu sei, pra rir outra vez. Não foi nada demais. O padrão que tenta ser perfeito, que não erra jamais. Desejo era fazer medo, não vai me intimidar.